Danny Bass in the house. How long, bro? Danny Bass. How are you, man? Mira, mira, hermano, Danny Bass. Quanto tempo? A internet está malo acá. Eu vou cambiar a internet. Pero, mira, vou tentar com esta conexão primeiro. Mira, eu vou empezar bajo indiano. Cara, tá ruim aqui. E aí, meu bom? Voy a mostrarte un bajo de un grupo. Ese son es de Australia, Melbourne. Uma banda chamada Glass Beans. São filhos de indianos na Austrália. Vê se tu curte esse som aí, Dani. Pô, a internet não tá legal, velho. Después tú puedes hacer tu versión de esta línea, ¿no? Like, é uma honra estar aqui, meu irmão, nesse lugar, depois de tantos anos tendo tocado a última vez aqui. Foi uma das melhores tocadas da minha vida. Tô sentindo que hoje vai ser outra daquela. Foi o dia do Fela Day em 2009, o primeiro Fela Day de Recife. Foi nesse lugar aqui com o baterista Ike Asibon, de Lagos, Nigéria. É isso aí, Ike Asibon. Agora ele virou evangélico, velho. Ele parou com isso, velho. Mas um dia recuperaremos o Ike Asibon, viu, mano? A gente vai chamar ele pra tocar aqui de novo, velho. Danny Bass, tu puedes hacer tu versión deste barro? Apresento a vocês o baixista Danny Bass da Argentina.